Se fosse quatro, invado Brasília, explodo o Planalto. Só pra ver político jogar as mãos pro alto. É um assalto, o povo manda agora. Do morro pro asfalto, o exército lá fora. Mentalidade militar, estratégia de guerra. Derrubando fazendas, desocupando terra. Essa é a tática, gramática na prática. C mais quatro é igual a bomba matemática. Estática, sonora, não quero escutar. Rádio que cobra, eu não pago pra ter que tocar. Talento sobra, mas a gravadora quer contratar. Lixo que vende agora, hora de contra-atacar. Acabar com toda falsidade na cidade. Se for teatro, C4 é atrocidade. Se for C4, é ato terrorista. Como aquele baile em baile, Cabal explode a pista. Se for C4, explodo o microfone na minha mão. Se for C4, derrubo os prédios, tudo cai no chão. Se for C4, é o mesmo cara da inovação. São Paulo, Nova York e Paris estão na missão. Se for C4, explodo o microfone na minha mão. Se for C4, derrubo os prédios, tudo cai no chão. Se for C4, é o mesmo cara da inovação. São Paulo, Nova York e Paris estão na missão. From New York to Brazil, I'm so ill. Go to any ghetto and chill and get high, my shit's that real. Yo, I explode on the face of them haters. C4 to anyone that still talk about rockin' Gators. Where I'm from, $5 a feed a poor family. Chicken wings and fries, but you don't understand me. No C4 to George bullshit in his cabinet. Blow him up, let the world know we not having it. I'm from Brooklyn, where niggas get got playing big shots. So stop trying to floss or you get popped. Smoking cabal, unorthodox, that's how we get props. VIP spots and blow trees in front of cops. C4 to commercialism, you'll C4 to any crowd that accept everything they giving. We setting the standard now, y'all, that's how we living. C4 to blow the walls off the world's prison. Explodo o microfone na minha mão. Se for C4, derrubo os prédios, tudo cai no chão. Se for C4, é o mesmo cara da inovação. São Paulo, Nova York e Paris estão na missão. Se for C4, explodo o microfone na minha mão. Se for C4, derrubo os prédios, tudo cai no chão. Se for C4, é o mesmo cara da inovação. São Paulo, Nova York e Paris estão na missão. I speak English and little beats. J'pose ma voix sur la zik et j'embellis le beat. Magique, universel, je suis unique. Et c'est sur la voix une poignifa que j'viens donner ma shit. Hey baby, quand je chante, regarde-moi dans les yeux. Tu peux entrevoir l'amour et son juste milieu. J'suis pas un haine même quand la coupe est pleine. Je sais que j'dois faire au mieux pour deal avec ma peine. Hey, mon cœur boit comme les battements de Holodome. J'apprécie les gens, vrais sont les monteurs, je zoom. Boom, I drop the bomb like Hiroshima. J'goom, le bien, le mal, j'le connais comme Shiva. Papi, mami, ok, pas ça. Pourquoi tant de haine dans vos vies et dans vos casas? J'comprends pas pourquoi les frais s'oppressent. Mes frères agressent les sphères dans lesquelles on vit et espère. Um para os manos na altitude, bolando planos. Dois para as minas com atitude mais femininas. Três para a revolução, essa é a resolução. Quatro para o ser que explica o que significa. C mais quatro letras, experimento empírico. Corpo e alma em busca do aperfeiçoamento lírico. E além disso, explosivo plástico, logo bombástico, logo fantástico. Não há